Caminhando de volta, Jacob avança. Anjos ao seu lado numa esperança. Este é o exército, um lugar de paz. Mahanaim, onde a graça se faz. Ó Senhor, ouve o meu clamor. Em meio à dor, eu busco teu amor. Na tempestade, és meu salvador. Guia meus passos, meu Redentor. Jacob angustiado clama em oração, lembrando as promessas, a fiel direção. Livra-me, Senhor, de meu irmão. Temo a sua ira, faz-me salvação. Ó Senhor, ouve o meu clamor. Em meio à dor, eu busco teu amor. Na tempestade, és meu salvador. Guia meus passos, meu. Ele luta e se apega. Um homem se aproxima, a luz se entrega. Não te deixarei ir sem tua bênção. Meu nome é Jacob, transformas meu coração. Agora és Israel, príncipe em verdade, com Deus e com homens, venceste a adversidade. Faz-se a face, vi a luz brilhar. Minha alma salva, posso te adorar, ó Senhor. Paz buscar com amor e humildade, meu irmão abraça. Cada rebanho passa, gesto de compaixão. Na noite escura, espero a salvação. Ó Senhor,